acho graça nos programas da TV. Não acho graça nos programas com você. Nada acontece que me faça esquecer que as pessoas só querem se entreter. Jornal Nacional, do jornal, do seu jornal. A guerra fria, os militares no poder. Com tudo isso não consigo me entreter. Nada acontece que me faça esquecer que a guerra fria é uma novela da TV. Do jornal Nacional, do jornal, do seu jornal. Do jornal.